prazer estar aqui com vocês, né? Como o Vi, carinhosamente nós chamamos ele de Vi, e eu creio que muitos de vocês, ou todos vocês, é muito, muito bom estar aqui com vocês, né? E nós acompanhamos a história desse ministério bem do começo, né? Bem, conheci o Vi, e era adolescente. Eu não vou contar a história todinha, porque senão aqui não vou passar a manhã inteira contando história. Mas graças a Deus, porque são histórias edificantes, amém? E eu conheci o Vi adolescente, né? Acho que não sei se ele tinha 14 anos, 15 anos, 16, eu não lembro. Era um meninote quando ele chegou lá. Assustei, de repente eu ia gravar um CD, olhei para um cara do meu lado, um menino do meu lado, disse, meu Deus do céu, né? Mas foi muito gostoso. E eu queria aproveitar, antes de nós começarmos, aproveitar esse gancho dele que ele deixou aí, porque, irmãos, construir um relacionamento não é fácil. Você conhecer pessoas não é difícil, mas você construir um relacionamento duradouro requer um preço a ser pago. E tudo aquilo que nós fazemos no nosso ministério ao longo desses anos, tudo aquilo que Deus nos proporcionou experimentar, ele só dura por causa de um relacionamento. De um relacionamento com o Espírito Santo, de um relacionamento com o Senhor, com a palavra. Nada que nós vamos fazer, ou seja, se você quer ter um ministério duradouro, ou um ministério bem sucedido, envolva-se com o Espírito Santo, com a palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco nessa manhã, que Ele fale principalmente comigo. Né, geralmente quando a gente ministra, eu particularmente saio aprendendo muito. Ontem a gente conversava um pouco sobre dar aula. Eu dei muito, por muitos anos eu vivi, quando eu casei, o meu sustento, todo o meu sustento, ele vinha das aulas que eu dava, né? Eu dava aula de bateria, dava aula de violão. E no começo da minha vida, do meu relacionamento, do meu casamento, eu tirei meu sustento daí. Toda vez que eu dava uma aula, eu sempre saía aprendendo alguma coisa. Parece ser algo assim, interessante, né? Ontem nós estávamos até conversando um pouco, eu convivi sobre isso. Eu disse, como a gente aprende quando a gente dá? Mas é um princípio, né? É dando que se recebe. Então, quando nós damos, nós investimos na vida de alguém, nós ensinamos, nós aprendemos. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Coloca a mão no ombro desse irmão, da direita e da esquerda. Vamos pedir que o Espírito Santo venha falar conosco nessa manhã. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui para aprendermos com o Senhor. Se o Senhor não vier nesse lugar e não nos ensinar, serão apenas palavras, Pai. Serão apenas palavras ditas por um homem. Mas nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã, Senhor. Vem com aquela unção que ensina, venha nos ensinar nessa manhã. Nós queremos aprender de Ti. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso suprimento. Todas as nossas fontes estão em Ti, tudo o que nós precisamos está em Ti, Senhor. Tudo o que nós precisamos para sermos bem-sucedidos no nosso ministério encontra-se em Ti, na Tua pessoa. E nós não queremos, Pai, outra fonte senão o Senhor. Nós não queremos beber de outra fonte que não seja o Senhor. Nós não aceitamos ser alimentados por outra fonte que não seja o Senhor. Por isso nós te pedimos nessa manhã que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor incondicional venha sobre cada um de nós, venha sobre cada um dos meus irmãos nessa manhã. E que nós possamos ser edificados pelo teu Espírito e pela tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Como eu falei, todo o nosso ser bem sucedido no ministério, quantos aqui tem um ministério? Levanta sua mão. Quem não tem, levanta a mão. Todos nós fomos chamados com um propósito. E se você está aqui, nessa comunidade, nessa igreja, exercendo, fazendo alguma coisa, porque Deus te chamou para servir o corpo. Amém? E nós fomos chamados com propósitos. né? Quando eu tive um entendimento daquilo que eu fazia, daquilo pelo qual Deus me designou lá no começo, eu tenho 21 anos que mudei da minha cidade para o estado de Goiás. 21 anos é uma vida. Pensa uma pessoa com 21 anos de idade, né? E eu saí da minha cidade por causa de uma palavra que Deus me deu. Nós tínhamos alguns trabalhos ali, eu sou natural de Belém do Pará, eu com a minha esposa, e nós já desenvolvemos algum trabalho musical, já tínhamos gravado dois LPs. Quem tem aí 20 anos de idade? Levanta a mão. Quem tem menos de 20 anos de idade? Menos. Levanta a mão bem alto. Você não era nem nascido. E aí, nós já vínhamos desenvolvendo, só que chegou uma época da minha vida lá que eu estava muito desanimado. Assim, eu não queria mais estar onde eu estava. E eu sabia que Deus tinha um propósito para eu sair da minha cidade. Eu não queria mais ficar ali. E num momento de conflito muito grande, eu comecei a me envolver com a música na noite, por um tempo. E eu já não aguentando mais aquilo, eu fui orar e disse, eu não quero ficar mais aqui. Se eu ficar aqui, eu vou enveredar pela noite. Isso não é o propósito. Eu nunca fui um... Eu fui criado desde a minha infância ouvindo música. Música, música, música, música, música, música, música, muita música. Desde criança. Eu lembro que eu subia na mesa da cozinha lá, eu pegava uma vassoura, ligava o rádio, fazia vassoura de guitarra e outra vassoura eu fazia de microfone. Aí eu ficava naquela coisa ali. Então, eu sempre fui muito sensível à música. E na minha adolescência, que não tem muitos anos atrás, poucos anos, nós tínhamos um grupo de adolescentes, de 4 adolescentes. Eu vou contar esse breve testemunho para vocês, porque eu quero que vocês entendam os benefícios que isso traz para a sua alma e os malefícios que isso traz também. Amém? E eu lembro que eu tinha 16 anos de idade, envolvido até a alma pela música. Eu ouvia tudo, irmão. Se você abrisse o meu caderno da escola, tinha todo o hit parade novaiorquino, menos as minhas matérias de matemática, de português, elas eram em último caso. Então, eu tinha umas páginas que eu acompanhava, uma revista de Nova York, inglesa, e eu sabia tudo. Quem ficava em primeiro lugar, em segundo lugar, quem permanecia, quem caía, quem descia, quem subia, quem ficava um mês, meses no hit parade. Então, eu sabia tudo. E a minha alma era encharcada daquilo. E nós éramos 4 adolescentes. Tinha eu, um amigo meu, chamado Cristino. Tinha uma amiga minha chamada Cristina. E tinha uma outra chamada Josi. Então nós éramos assim. De manhã, quando eu queria assistir aula, eu assistia. Quando eu não queria, na maioria das vezes, eu matava a aula. E nós íamos para a casa da Josi. E ali nós ficávamos a manhã inteira ouvindo música. A música era a nossa droga. Nós ficávamos embebedados daquilo. 16 anos de idade. E eu lembro que foi uma fase que eu estava ouvindo de tudo. Eu ouvia da música nacional, da MPB, tudo. Já estava entrando no AC/DC, Led Zeppelin, Scorpion, essas coisas pesadas e tal. E quando foi um dia, eu passei uma tarde inteira fazendo uma seleção de música em casa. Na época que era o cassete, né? Eu tinha minha gaveta cheia de cassete gravado. Eu passei uma tarde fazendo uma seleção de todas as músicas, assim, nacionais e internacionais. Era Roupa Nova, era Fagner, era John Lennon, era Paul McCartney, aquilo, aquela tranqueira todinha. Aí quando foi numa tarde, passou um dia, no outro dia esse amigo meu ia sempre na minha casa e nós saímos para fazer uma bagunça, fomos por uns quintais subindo em árvore. Eu lembro bemzinho que ele estava em cima de uma ameixeira muito alta e quase ele cai dessa ameixeira, ele ficou assim pendurado. E aí, final da tarde, fomos embora, ele foi para a casa dele. E depois que passaram 2 dias, mais ou menos, eu, como um bom adolescente, acordei 10 horas da manhã para tomar café. Porque adolescente precisa dormir bastante, né? Porque, né, essa fase a gente dorme muito. Então é uma fase que o médico diz que precisa dormir bastante para... Enfim. E aí, irmãos, o meu irmão chegou. Eu lembro muito bem disso, ele chegou com um jornal. Um jornal do dia. e jogou na minha frente, assim, taf, abriu numa uma manchete policial, e estava escrito assim: adolescente de 16 anos de idade suicida-se atirando-se do 8º andar de um prédio comercial no centro de Belém. E quando eu olhei aquela reportagem, eu vi, era o meu amigo, de 16 anos de idade, que tinha suicidado-se por um motivo até então. E depois eu fui descobrir que era o famoso bullying, hoje, né, bullying, essa perseguição, essas coisas todas que tem aí. E ele não aguentou uma pressão de dentro de casa e suicidou-se. E aquilo ali acabou comigo, irmãos. A minha alma, ela... Só que tinha um histórico aí para trás. Né? Eu tinha muitas músicas, e você sabe que música marca, né? Ela marca mesmo. E estava qualquer lugar que eu estivesse. Se tocasse uma música chamada Another Day do Paul McCartney, eu ia na lona, era o nocaute. Eu ia na lona. Aí eu acabava qualquer festa, eu acabava qualquer aniversário, eu acabava qualquer tudo. Só que, paralelo a isso, eu já vinha sofrendo alguns ataques dentro da minha casa, porque, como eu era muito legal, muito massa, então, visto pelos meus irmãos, eu era tido como o ovelha negra da família, o cara que tinha que deserdar, que tinha que ir embora, tinha que sair de casa, porque dava muito trabalho. Eu nunca fui envolvido com droga, irmão, nunca usei droga, nunca experimentei droga na minha vida de espécie nenhuma, a não ser cerveja, uísque, essas coisas assim que a gente experimenta como adolescente. Fumar, eu fumei só para querer experimentar, mas droga mesmo, maconha, essas coisas, cocaína, nada disso eu experimentei. Até mesmo porque o meu pai, ele aconselhava muito a gente. E então, aí passou assim, parece que o mundo desabou, as trevas vieram com toda a força sobre a minha vida, e eu comecei a entrar em crises. E eu cheguei até o ponto de chegar à seguinte conclusão: eu tenho que acabar com isso tudo, não tem sentido, né? E o diabo veio com toda a força para cima de mim. Então nós éramos quatro, e aí já tinha conseguido arrebentar com um, disse, agora eu vou pegar o próximo. Tudo isso embalado pela música. E quando foi um dia, numa dessas minhas crises, eu peguei, fui no centro da cidade, subi no 8º andar do mesmo prédio que o meu amigo suicidou-se, cheguei no mesmo lugar que ele se atirou, no parapeito, e fiquei olhando de lá de cima para baixo. Porque lá embaixo, onde ele caiu, tinha uma cama de arame farpado que protegia as pessoas de entrarem no prédio. Então tinha uma cama. Quando ele caiu e ficou cravado nessa cerca de arame farpado. Deu muito trabalho para o corpo de bombeiro tirar, para o resgate tirar. Então eu ficava olhando assim e ficava assim, ó. Mas ao mesmo tempo, tinha algo que falava dentro do meu coração, dizendo assim: isso não é certo, isso não é correto. Porque a minha irmã já havia convertido, então ela dizia para uns músicos na igreja: se vocês precisam ganhar o meu irmão para Jesus. Ela conhecia o meu temperamento. E ela dizia assim, para um baixista e para um baterista: vocês precisam ganhar o meu irmão para Jesus. Vocês precisam ganhar o meu irmão para Jesus. Vocês precisam ganhar o meu irmão para Jesus. E eu não fui só uma vez lá, não, irmão. Fui três vezes. Eu fui nesse lugar. E quando foi um dia, numa crise muito grande, esses dois irmãos se aproximaram de mim, falaram de Jesus e me ganharam para Jesus. E aí então um novo tempo chegou na minha vida, veio uma libertação muito grande na minha vida. Porque eu comecei a me descontaminar dessas coisas. Essas coisas começaram a sair e não fazer mais sentido. Eu por um bom tempo, até por falta de ensinamentos, eu continuei envolvido com a música, mas já não era daquela forma, e lentamente eu fui me desprendendo daquilo. Quando eu tinha mais ou menos um ano de convertido, ou menos de um ano, eu estava na porta da igreja, no culto, no domingo à noite, aguardando o culto começar, porque comigo foi assim, irmãos. Eles me ganharam para Jesus, eu gostava muito de música, mas eu já tocava violão, mas até por uma direção de Deus, eu nunca me envolvi com a música como músico lá fora. Porque na atual circunstância, do jeito que eu era, se eu tivesse me envolvido com música lá fora, talvez não estivesse aqui hoje. Então Deus já tinha um propósito, e ele foi me poupando disso. E aí, eu estou na porta da igreja aguardando começar o culto, e chega um amigo meu de escola, da época. E eu comecei a perguntar, e aí, como é que você tá e tal? E aí eu perguntei, e a Josi, cara, como é que ela tá? Aquele pessoal, aquela turma, ele falou, cara, a Josi tem uma semana que ela cometeu suicídio. Quando ele falou isso para mim assim, eu falei, como assim? Ele disse, não, é que ela queria ir para o baile à noite e o pai dela não deixou. Então ela foi numa farmacinha que tinha na casa dela, ela pegou 50 comprimidos, ela fez um coquetel de comprimido, tomou tudo, teve uma parada e morreu, não deu nem tempo de chegar no hospital. Aí eu cocei a cabeça assim, disse, meu Deus. E ao mesmo tempo, aquele sentimento, ao mesmo tempo veio um sentimento assim de Deus cuidando de mim. Porque é como se o diabo estava fazendo assim, né? Agora você é o próximo, agora é fulano. Então, eu consegui assim ser guardado pelo Senhor por causa de um propósito. Depois, a outra, a quarta pessoa, eu não tive notícia dela mais, então, e eu não tive esse envolvimento mais, graças a Deus. E essa fase de descontaminação foi onde entrou uma consciência muito grande assim, na minha vida, sabe? De não me envolver com isso. Amém? Aqui não tem ninguém, né? Que ouve, né, essas coisas assim. Não tem não, né? Que ninguém ouve música secular, essas coisas não, né? Não tem não, né? Acho que só para o lado de lá ainda tem alguns remanescentes. Por que que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque nós não precisamos disso. Nem eu, nem você. Nós não precisamos disso. Nós só precisamos de algo. Nós precisamos do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Jesus certa vez falou assim para os discípulos dele, assim, lá, em João 15, 16, e diz assim, eu vou voltar para junto do Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar um outro Consolador, Paracletos. Ele vai ensinar vocês a andar na verdade. Quem ensina é mestre. Amém? Então o mestre que você precisa está dentro de você. Se você desenvolver um relacionamento com ele, você vai ter tudo o que você precisa para você ser bem sucedido no seu ministério. Uma vez eu estava estudando sobre alguns avivamentos e fui estudar sobre o avivamento da Rua Azusa. Talvez você pode sim criar uma imagem, esse cara é meio radical. Não, acho que eu sou um pouco radical, conheço gente mais radical do que eu. Uma vez eu estava estudando sobre o avivamento da Rua Azusa, e em dado momento, naquele avivamento, veio uma irmã que nunca tinha... Pensa numa irmã desafinada. Pensa aí. Acho que ela é 10 vezes mais desafinada. Pensa alguém que não sabe onde é que está o dó na escala do teclado. Ela não sabe assim, não, aqui é dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ela não sabe. Era essa irmã. O Espírito Santo tomou essa irmã, ela sentou e começou a tocar o piano e começou a cantar. Ela cantou 6 horas ininterruptas, profetizando e tocando o piano. E ela foi assim até o final da vida dela. Quem fez isso? Espírito Santo. Não estou desmerecendo nenhuma metodologia, amém? Amém? Mas o que eu quero dizer é que tudo o que nós precisamos está nele. Ou nós somos os mais hipócritas da face da terra. Quando nós cantamos, todas as minhas fontes estão em ti. Então, não adianta. Ou nós corremos para ele e ficamos com ele e aprendemos com ele, ou nada feito. Deus tem... eu tenho plena convicção, irmãos. Eu viajei muitos anos com o Ministério Vira Cria. Aqui em Poá nós viemos várias vezes, né? Várias, várias. Talvez, se vocês têm muitos anos aqui, né? Aqui... Vocês eram até, sei lá, 6 anos de idade, 5 anos de idade, eu acho. E eu vi muita coisa, muita coisa, muita, muita, muita coisa mesmo. Eu vi ministério fazer isso aqui, ó. E depois, hoje, está lá embaixo. Acham que estão lá, mas não estão. Se enganam. Então, tudo o que nós precisamos é nos relacionarmos com ele, com a palavra. Porque não existe adoração Houve um tempo que estava muito em voga, e continua. Eu vejo muito por aí dizendo assim: adoração profética. Ah, vai ter um seminário de adoração profética, vai ter um culto de adoração profética, vai ter não sei o que de adoração profética. E as pessoas não têm nem entendimento daquilo que estão fazendo e estão falando. Porque não existe adoração, irmãos, profética fora da palavra. E adoração não é música. Não se engane. A música, ela é uma ferramenta para a adoração. Só isso. Deus pega o seu talento. Quantos aqui tocam algum tipo de instrumento? Levanta sua mão bem alto. Pois é. Isso daí que você toca é nada. Se você não tiver um envolvimento com ele. E se você não tiver um entendimento daquilo que você está fazendo. Você quer ver? Como isso é tão verdade, que abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 15. A gente faz algumas confusões, irmãos, e o diabo, ele é campeão de trazer confusão, amém? E a gente vai caminhando, às vezes, por muitos anos, em cima de um engano e não percebe. Olha aqui, Mateus capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e... Quando estou acompanhando? Ela, porém, veio e... Ela, porém, veio e... Como? Como foi que ela fez? Ela veio e adorou? Hã? Ela tirou uma guitarra de dentro da sacola dela? Ah, não, ela puxou um par de baquetas. Ah, não, ela tocava contrabaixo, Alencar, agora eu lembrei. Não, o instrumento da época era mais erudito, então ela pegou uma harpa, uma lira, um pífaro. Não. A Bíblia diz que ela adorou, dizendo. O que é que ela disse? O que é que ela falou? Senhor, socorre-me. Sabe o que ela estava dizendo? Ela estava dizendo assim: Senhor, se o Senhor não fizer, não tem ninguém que possa fazer. Se o Senhor não libertar minha filha, ninguém pode fazer. Então, em outras palavras, ela estava dizendo assim: Tu és o único digno, Tu és o único que tem o poder, Tu és o único capaz de fazer algo que homem nenhum pode fazer. Ou seja, ela estava reconhecendo o senhorio de Jesus. Então, quando eu toco um instrumento, seja ele qual for, ou quando eu canto, é para isso. Não é porque eu tenho que interter a igreja, porque o pastor vai pegar o microfone daqui a pouco. Ou eu tenho que cumprir uma escala. Ou eu tenho que tocar, porque se eu não tocar eu morro. Quantos já viram gente assim? Você quer tratar com o músico, coloca ele no banco, deixa ele 12 meses sem tocar. O músico que quer tocar. É ou não é? Ou só acontece pelos lados de lá? Então, ela está dizendo assim: Senhor, socorre-me. Olha outra situação aqui. Volta aí uma página da tua Bíblia. Capítulo 14. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos, versículo 22, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando por sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco, como? Ah, o que, que eles disseram? Ah, já entendi tudo. Pedro pegou a guitarra, João pegou a bateria, Tiago pegou o contrabaixo, Mateus pegou o teclado e o restante fez o back vocal e agora nós vamos mandar ver. Foi isso? Ou adoraram dizendo. O que, que eles disseram? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, são alguns conceitos que eu queria passar para vocês, que eles se encaixam totalmente nesse perfil de um verdadeiro adorador. O que, que eu falei? Música não é adoração. A música é uma ferramenta para a adoração. Tocar um instrumento não é dom. Tocar um instrumento é um talento. Você tem o talento de tocar um instrumento. Você tem um talento para cantar. Deus te deu um, dois, para um, para uns ele deu um. Tem gente que só sabe tocar violão para um. Tem gente que sabe tocar teclado, violão, contrabaixo, outro canta e toca e compõe. Amém? Só que nesse executar, nesse fazer isso, os dons se manifestam. Através da sua vida. E o Espírito Santo pega isso, esse talento que ele te deu, para se manifestar, para manifestar os dons através da sua vida. O dom da profecia, o dom de curar. Eu lembro que eu tive uma experiência muito forte ministrando nessas viagens que nós fazíamos. E nós estávamos em Brasília. Acho que até o teu pai estava lá. E aí, veio uma unção muito forte, uma unção profética muito forte. Muita igreja estava lotada, era uma igreja grande. Eu lembro bem que era num sábado pela manhã. E estava tudo lotado, lotado. E os músicos pararam de tocar. E foram assim, a gente foi baixando a dinâmica da música. De repente, eu estava tocando bateria. Fiquei um tempão tocando assim, sozinho. E eu percebi que estava fluindo um rio profético. Estava fluindo, parece que saía assim do meu corpo, parece que saía, era algo muito forte. E de repente um pastor, um profeta, levantou, pegou o microfone e ele ficou assim parado. E Deus começou a me dar um entendimento naquela hora. E aí eu fui baixando o volume. Quando ficou num volume bem baixinho, só que eu não parei de tocar, ele começou a profetizar. Ele começou a passar uma mensagem profética para a igreja. E aí eu percebia que no momento que ele parava, eu aumentava o volume e continuava novamente. Ele ficava parado. Aí depois eu baixava o meu volume e ele começava a falar. E a gente ficou nisso assim, ó. Aí eu peguei, depois cheguei com ele e fui perguntar para ele. O que tinha acontecido? O que ele tinha? Ele falou assim, não. Deus me deu entendimento da profecia que ele estava te dando através do teu instrumento, só que ele me deu a revelação. E era para a igreja. Então eu peguei o microfone, enquanto você estava tocando, você estava profetizando, algo estava acontecendo no mundo espiritual, só que Deus me deu a revelação daquela profecia, que estava saindo de você, estava ecoando nos ares, no mundo espiritual, só que ele me deu, e então eu passava para a igreja. E à medida que você diminuía o volume, eu passava a mensagem. À medida que você era tomado novamente, ele me dava o entendimento da profecia e eu ia liberando. E assim nós ficamos. E era algo que eu já havia experimentado, mas não de uma forma tão forte. Vocês estão entendendo? Mas isso não é privilégio de um, nem dois, nem de três. O que Deus quer fazer hoje, irmão, deixa eu falar algo para vocês. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Ninguém vai dar glória a Deus, não? Sabe por quê? Porque nós vamos deixar esse mundo. Nós vamos deixar essa tranqueira que está acontecendo aí. E nós vamos morar com Ele. Só que Deus conta com você. Deus te deu um talento para manifestar quem Ele é através da sua vida. Então, nós precisamos estar cheios da vida de Deus, cheios da palavra. Porque não existe adoração profética fora da palavra. Eu lembro vou contar bem resumidamente, Matt Redman, quem já ouviu falar? Um dos grandes compositores. Ele é o autor daquela canção, Estou Voltando à Essência da Adoração. Quem conhece a história dessa canção? Pouquíssima gente, né? Que as pessoas iam para a igreja dele atraídas pelo Matt. E vou resumindo a história, o pastor falou assim, olha, as pessoas estão vindo aqui por causa de você e a partir de hoje eu não tenho adoração com música mais aqui, nós vamos ficar um tempo. Isso foi um choque, irmãos. Foi um choque. Mas o Matt, como um bom homem de Deus, adorador, ele se submeteu ao pastor e ficou ali. Quando foi um dia, num culto, Deus... O pastor pegou, o Matt vem cá, e o Matt pegou o violão, imediatamente veio essa canção. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. O que é que tinha desaparecido, irmão? Procurando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei. Pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Estou voltando à essência da adoração. E a essência é... Quem é a essência? A essência és tu, Jesus. Sabe o que João diz? João, o evangelista, o evangelho de João diz assim, que o verbo se fez e habitou no meio de, cheio de graça e de, e vimos a sua glória como a do unigênito do. Quem que é o verbo? Quem é Jesus? A palavra. Ele está dizendo assim, que o verbo, sabe aquele verbo lá do início da criação, faça, haja e ouve, haja e ouve, ouve a palavra. Jesus é a palavra encarnada, o verbo vivo, a palavra viva. Então não existe adoração profética, irmãos, não existe adoração fora da palavra. O que tem fora disso é para encher linguiça. E não acontece nada. Só acontece entretenimento. Abra sua Bíblia em Gênesis. É por isso, irmãos, que hoje, aí fora não, infelizmente dentro do meio gospel, né, os artistas gospel, é por isso que hoje a gente ouve muita baboseira. Porque eles precisam fazer música para ganhar dinheiro, para entreter a alma dos outros. Eu já ouvi de um cara que fez muito sucesso no Brasil, ganhou muito dinheiro com a música, quando ele estava começando. Porque eu venho de uma cidade, irmãos, eu nasci em uma cidade que tem muito músico. Tem muitas igrejas evangélicas, tem muitos músicos evangélicos. Então nós começamos a fazer um evento que reunia músicos de todo o Brasil lá. Catedral, e João Alexandre, e Guilherme Kerr Neto, galera da alta, o pessoal mais povão. Eu ouvi da boca de um cidadão assim: você quer fazer música para ganhar dinheiro no meio gospel? É só você colocar as seguintes palavras-chave: que tem um anjo voando, que o fogo está caindo, que não sei o que mais, que não sei o que mais lá. Um jargõezinho, cara, e diz assim: cara, você vai rachar de ganhar dinheiro. Um cara desse é um adorador? Ou ele é um comerciante? Quem foi que pela multiplicação do comércio se sorbebeceu o coração, na Bíblia fala em Ezequiel? Gênesis capítulo 2. Vamos ler o capítulo 1 primeiro. Também, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a Bíblia diz, em João capítulo 4, que Deus é, Jesus está falando, é Espírito. Amém? Então, se Deus me criou a imagem dele, ele me criou um ser espiritual, amém? Para refletir quem ele é, porque ele nos criou a imagem e a semelhança dele, amém? Então, seguindo mais para frente, e diz: e Deus os abençoou, lhe disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais, o animal que rasteja pela terra. Aqui no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da... é o corpo. Do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma. Então, corpo, espírito e alma. Nós somos seres tripartidos, amém? Corpo, espírito e alma. E o homem passou a ser alma vivente. Olha que coisa interessante. O que é uma alma vivente? O que é uma alma vivente? Se você for estudar esse texto no original, uma alma vivente é uma alma que fala. Fala o quê? O que que essa alma vivente fala? Fala o que Deus soprou nela. Porque aqui o homem não tinha caído, o pecado não tinha entrado. Então, o que aconteceu aqui foi que Deus colocou a voz dele dentro de Adão. Entendeu? Que voz é essa? Toda a autoridade no falar de Deus estava agora dentro do homem. E tudo que o homem falasse, tanto é que o que aconteceu mais na frente? Vamos andar um pouquinho mais para frente? Tem um pouquinho de paciência, irmão, que eu quero chegar num entendimento com vocês. E a vida de vocês, dentro desse entendimento, na adoração a partir de hoje, não vai ser mais a mesma. Amém? Deixa eu ver onde é que está aqui. Versículo 19, do mesmo capítulo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Como estão entendendo? Deus colocou no homem, Deus soprou no homem o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Alma que fala. Que fala o quê? o que Deus colocou dentro dele. Então Deus criou todos os animais, só que quem deu o nome foi o homem. Tudo o que o homem desse o nome, Deus só fazia assim, ó. É como se Deus trouxe tudo para Adão e disse assim: Adão, dá nome agora. Dá nome agora porque você já tem a voz para dar. Eu já coloquei dentro de você. E aí então, quando Adão viu o leão, ele disse assim: leão. Aí Deus: então é leão. Você está falando que é leão? Então é leão. E então o leão tomou a personificação do leão. Não porque ele fosse o leão, mas porque o homem deu o nome a ele. Olha que coisa tremenda. Tamanha é a autoridade que nós precisamos ter entendimento que nós temos dentro da adoração. Tudo que você fala, irmão, tudo que você profere, tudo que você profetiza. Por isso que eu digo que não existe adoração profética fora da palavra. Se você é um músico na casa de Deus e você não tem um relacionamento com a palavra, você está se enganando. Se você exerce essa função no corpo, mas você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, meu irmão, você está indo por um caminho... Você está totalmente na contramão do princípio da palavra. Então, quando o homem começou a dar nome, já era, meu amigo. É leão, então é leão. É urso, então é urso. É leopardo, então é leopardo. É fulano, então é isso, é aquilo. É girafa, então é girafa. Você pode perceber que cada um tem uma personificação. Respeitando um princípio. Qual o princípio? A autoridade que Deus colocou. Porque quando Deus ele te dá a voz dele, ele te dá a autoridade dele. Ele te dá a palavra dele. Quantos estão entendendo? E aí então, só que o homem caiu. Todos nós conhecemos a história. O homem pecou, a sua alma se arrebentou. Mas só que o Espírito Santo pega tudo isso e traz para o centro novamente. A palavra, ela nos coloca no centro. Ela nos traz para dentro da verdade. Amém? Glória a Deus. Então, tudo o que se canta... Irmãos, quando você abre a boca ali, naquele microfone, quando você pega um instrumento para tocar e para ministrar ao Senhor, se não acontecer alguma coisa no mundo espiritual, tem alguma coisa errada com a sua vida. Tem que acontecer. Sabe por quê? Porque a voz profética está dentro de você. E é por isso que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, o que está acontecendo aí fora é só uma oba-oba. Aí junta um grande movimento na frente de um palco. Meus irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Eu fui fazer um estudo sobre a música e eu descobri algumas coisas, meu Deus. Os palcos, eles surgiram na Grécia Antiga, não tinha. Até a própria palavra música, ela vem da raiz musa. Da palavra musa, por quê? Porque na Grécia Antiga, os gregos querendo influenciar o mundo inteiro com as suas filosofias, com seus pensamentos, eles tocavam para as musas dançarem. Por isso a palavra música. Os palcos, os grandes palcos, os grandes teatros surgiram na Grécia Antiga. Por quê? Porque o músico, a arte precisava ser vista, ovacionada. Daí vieram as bilheterias e os grandes cachês. Aí eu pergunto para você, o que está de diferente hoje dessa época aí fora? Não tem nada de diferente. Não tem muita coisa de diferente. As pessoas querem mostrar aquilo que elas sabem fazer elas querem se promover, elas querem promover o seu ministério, elas querem promover o seu talento, elas querem promover a sua arte, mas não promovem Jesus, não mostram Jesus. E Deus está a ponto de vomitar isso. Porque nós não fomos chamados para sermos artistas. Nós fomos chamados para sermos adoradores do Cordeiro. Amém? Quantos adoradores do Cordeiro nós temos aqui? Então, o que acontece com tudo isso? Quando Davi, abra lá em Crônicas, 1 Crônicas capítulo 13. Deixa eu ver se é aqui. Capítulo 13. Antes de nós lermos lá, vamos ler um outro texto aqui. Eu quero aquele texto, me ajuda aí. Quando Davi era chamado para expulsar aquele, é 1 Samuel, aquele demônio que vinha, 16, 18, né? Ó, que é isso? 1 Samuel 16, isso, exatamente. Depois a gente vai lá para... Olha aqui, o que aconteceu, porque Davi, irmãos, quando a gente fala em adoração na Bíblia, a gente lembra de quem? De Davi, é ou não é? Falou em adoração na Bíblia, a gente lembra de Davi. Apesar de que Abraão foi um adorador, um guerreiro, Davi. Mas Davi é uma expressão de adoração muito forte na Bíblia, né? Quando Jesus fala, quando a palavra de Deus, era só em dois lugares que ela diz assim, ó: voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, como foram nos dias da antiguidade. Em Amós e em Atos fala isso. Por que Deus fala em restaurar o tabernáculo caído de Davi? Ele não está falando da estrutura física. O que acontecia no tabernáculo de Davi que chamava a atenção de Deus? E por que ele quer restaurar essa essência? É porque no tabernáculo de Davi, irmãos, havia sacrifício. No tabernáculo de Moisés havia sacrifício de animais. Na tenda de Davi havia sacrifício de louvor, de adoração. Era aqui, ó. Era pessoal. Era entrega. Era isso que chamava a atenção de Deus. Uma das coisas que chamava a atenção de Deus era isso. Porque Davi andava na frente. Onde foi que Davi viu? Ou será que foi uma moda que ele inventou na época? Onde foi que Davi viu 24 turnos de adoração? Onde foi que Davi viu a adoração permanente? Para mim, Davi foi várias vezes arrebatado. Davi tinha experiências profundas com Deus. Agora, olha o que aconteceu aqui com Davi. Capítulo 16, versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado a Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos. Olha o que Saul falou, olha o entendimento de Saul. Os servos de Saul falaram de um homem que soubesse tocar harpa. Só que Saul falou assim, ó: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Saul tinha um entendimento muito natural das coisas. Ele dizia, me manda buscar um homem que sabe tocar bem. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Olha o que ele falou para Saul. Saul, eu queria um homem que soubesse tocar bem. Irmãos, eu não estou dizendo que você não tenha que tocar bem, amém? Não me entenda mal. Eu acho que você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar, você tem que se aprimorar, você tem que buscar fazer o melhor para o Senhor. Mas cuidado com as fontes que você vai atrás. Só que Saul queria um homem que saiba tocar bem. Aí um dos servos de Saul disse, eu conheço um que sabe tocar. Onde foi que ele viu Davi? Para ele falar isso. Ele estava no meio dos... Ele era servo de Saul, irmãos. Onde foi que esse homem viu Davi? No palco da época? Davi fazendo apresentações? Se mostrando? Eu tenho certeza que por várias vezes esse servo de Saul viu Davi escondido no meio das malhadas de Jessé adorando o Senhor com a harpa. Eu tenho certeza que aquele cara passou várias vezes e ele parava e ele via Davi escondido de trás das malhadas e ficava ali. Ele disse assim, eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Será que alguém pode chegar e dizer assim, como é seu nome? Eu conheço um. Como é o nome do teu pai? Eu conheço um. Gustavo, filho de Gilson, de Poá. Eu conheço um. Será que ele pode dizer, eu conheço um. O nome dele é Alencar. Eu conheço uma, o nome dela é. Eu conheço um, o nome dele é Neto. Tem algum neto aqui? Eu conheço um, o nome dele é Charlie. Eu conheço o nome dele, eu conheço uma, o nome dela, eu conheço uma, é dela, é dele. Que vai dizer assim. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e ele é forte. E valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Aleluia. São essas as características de Davi, irmão. Não era a característica de Davi, não era porque Davi dominava todas as escalas pentatônicas, diatônicas, maiores, menor, mixolídia, e o modo dórico e não sei o que lá. Ou você acha que Deus precisa disso? Ou você acha que isso chama a atenção de Deus? O que foi que chamou a atenção de Deus em Davi? As características de Davi eram outras. Era de uma vida de intimidade com o Senhor. Davi não estava nem um pouco preocupado em aparecer. Só tem um detalhe, irmãos. Não tem jeito. Não tem jeito. Quanto mais você se esconde nele, mais ele vai te pegar e vai te colocar em lugares altos. E com Davi foi assim. Então, o que chamava a atenção ali são essas características de Davi. A intimidade dele com Deus. A vida dele com Deus. Olha o que, que aconteceu aqui. Porque Davi chegou lá. O que, que Davi fez? Ele pegou a harpa dele e começou a ministrar a Saul. Foi isso que ele fez? Ele fez o que ele estava habituado a fazer, ministrar ao Senhor. Quando Davi apareceu aqui, Davi já era em Deus, Davi já era um homem em Deus. Davi já era reconhecido no mundo espiritual. O problema é que nós queremos ser reconhecidos no mundo natural. Quem você é no mundo espiritual? O mundo espiritual conhece você? Olha o que, Davi levou para Saul, no capítulo 16. Sucedeu, está no velho Eliabe. Quando ele levou. Onde é que está aqui, hein, gente? Quando Davi foi para encontrar com Saul, olha o que Davi levou. Davi levou três elementos. Davi levou pão, Davi levou vinho e Davi levou um cabrito. O que isso quer dizer? O que Davi estava levando para Saul? Tipificando a carne de Cristo, o sangue, o cordeiro, o sacrifício propriamente dito. A adoração profética, irmãos, ela leva a Cristo. A adoração, nós precisamos ter um entendimento que ela é uma chave que abre portas e ninguém fecha, que fecha portas e ninguém abre. Então, o que que você tem dentro de você? Porque todos nós já nascemos de novo, amém? Todo o papel do Espírito Santo, irmãos, hoje na nossa vida é nos ensinar e fazer um caminho de volta ao Éden novamente. O que o Espírito Santo hoje, o trabalho dele é nos levar à essência, é nos levar de volta àquele tempo antes da queda. E voltar novamente àquela autoridade que está aqui dentro de mim e de você. Porque então, se você já aceitou Jesus, se você já nasceu de novo, a voz profética ela voltou para dentro de você. Agora pela pessoa do Espírito Santo. E tudo que você fala, e tudo que você profetiza, e tudo que você canta, e tudo que sai daí de dentro dessa fonte, tem que causar um impacto no mundo espiritual. É esse entendimento que nós precisamos ter. Porque quando nós fazemos a coisa, irmãos, com entendimento, a Bíblia diz que nós temos que fazer a guerra, fazer a guerra com prudência, com entendimento. O problema é que muitas das vezes nós não temos entendimento. Muitas das vezes nós não temos discernimento do que está acontecendo. E às vezes a gente vem com a coisa tão, tão mastigadinha, e o Espírito Santo quer. Irmão, o Espírito Santo ele é campeão em quebrar protocolo, em quebrar sistema, em quebrar. É por isso que muitas das vezes no culto, já deve ter acontecido isso aqui, vocês já devem ter visto isso. A gente fica esperando assim aquele momento. Não, agora vai terminar o louvor e o pastor vai pegar a palavra e vai pregar, não é assim? O Espírito Santo, eu não estou entendendo nada. Eu quero fluir 3 horas nessa mesma canção, eu não estou entendendo. Você sabe o que acontece? No mundo espiritual, tudo que está aqui, tudo que a gente vê, é um reflexo do mundo espiritual. Tudo que acontece no mundo natural é um reflexo do mundo espiritual, amém? Porque quando Deus disse, é espiritual. Então as coisas vieram acontecer natural. É um reflexo do mundo espiritual. Eu estou falando nesse microfone aqui, correto? O som está saindo por onde? Por aquela? Tem algo no ar acontecendo. Isso é física, é natural. Quando eu falo que o som ele se propaga no ar, ele vai, nesse caso aqui, ele vai como ondas senoidais, que a gente chama, é assim, ó. Em forma de S, ondas senoidais. Então, ele vai comprimindo as moléculas do ar, ele vai empurrando, correto? Quantos já tiveram algum tipo de... Isso é física. E aí, ele vai empurrando as moléculas vão se deslocando no ar. E o som vai sendo emitido. Aí chega no ouvido dele, chega no ouvido dela, chega ali, e vai se... Quando nós profetizamos, quando nós emitimos um som, isso tem um valor no mundo espiritual. Porque já que ele desloca o ar, isso é natural. Só que a Bíblia diz que o príncipe, quem que é o príncipe da potestade do ar? Ninguém sabe, não? A Bíblia diz, fala do príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Quem é ele? Quem é ele? É Lúcifer, é o diabo. A Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Agora, pensa em algo. Quando você profetiza, quando você adora, quando você canta, quando você emite sons que saem dentro de uma fonte profética, é impossível não acontecer algo no mundo espiritual. Porque esse som vai empurrar o príncipe da potestade do ar para longe. Não, vocês não entenderam nada. Quando eu pego o meu violão, que eu toco um acorde de dó com nona, ou dó com não sei o que, ou não sei o que mais lá, com décima terceira, com quinta aumentada, não sei o que, com diminuta. Você dá lá, trem. Esse som, ele vai ter que causar um impacto no mundo espiritual, irmão, porque se não causar, ele vai ser como um sino que retine. E o som dele vai acabar. E não vai trazer efeito nenhum. Por isso que quando Saul estava possesso e Davi pegava a harpa dele e começava, o que que acontecia? O que que acontecia? Saul era liberto ou não era? Não era porque o som da harpa de Davi poderia até ser bonitinho, mesmo sendo rústica da época, um instrumento primitivo daquela época. É porque o que saía da harpa de Davi era que o Davi era no espírito dele. O que emanava de Davi, antes de chegar na harpa de Davi, o que Davi era no espírito dele, tinha a capacidade de mover céus e terra. É por isso, irmãos, é por isso que nós não temos entendimento ainda da arma que nós temos na nossa mão. Porque se nós tivéssemos um entendimento, essa cidade toda já seria ganha para Jesus. Mas nós vamos ter esse entendimento. Isso vai mudar. Sabe o que o diabo quer, irmãos? O diabo quer... Tudo que ele quer é que você não tenha esse entendimento. Tudo que ele quer é que você não entenda onde você está hoje em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que nós estamos assentados com ele nas regiões celestes, acima de todo o principado e... Está entendendo? Quantos estão entendendo? Então, quando você profetiza, quando você canta, quando você toca, quando você emite um som, tem que causar algo no mundo espiritual. Tem que levar o príncipe da potestade do ar dessa cidade para longe. Aí Davi está lá, com a harpinha dele. Trem, trem, trem, trem. Nem sei se era esse o som, mas... Sabe por quê? Porque quando aquele servo de Saul passava e via Davi, não tinha público. Davi não tinha plateia. Davi não tinha palco. Sabe quem que era a plateia de Davi? Eram as ovelhas. Aí Davi estava lá, o Senhor é o meu pastor. E as ovelhas, bé, bé. Era essa a plateia de Davi. Só que Davi tinha uma vida de intimidade com Deus. Davi tinha um entendimento. Foi por isso que quando Davi apareceu, Davi foi na guerra levar lá a coalhada para o rei, a marmita para os irmãos dele. Tinha aquele gigante afrontando. Todo o exército de Israel estava recuado. Saul estava tremendo de medo. Davi chega lá. Quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Quem é? Todo mundo está lá com medo. Aí ele vai enfrentar e vem Saul, enfia aquela armadura dele em Davi. A estrutura de Saul, irmão, deixa eu falar algo para você, ela não cabe em você. A estrutura do mundo não serve em você. Os princípios fora da palavra, os princípios humanos, os princípios que estão aí fora tentando reger algo, eles não vão te servir, não vai por esse caminho que você vai quebrar a cara. E Davi olha assim, não, esse negócio não serve em mim, não. Eu fico imaginando o tamanho de Saul para o tamanho de Davi. Olha o tamanho da caneleira. Aí Davi com 5 pedras. Aí Davi, não, esse cara aí é fichinha para mim, olha, veio um urso, eu arrebentei com ele, veio um leão, eu destruí com ele, isso daí não é nada. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ele conhecia, porque Davi conhecia um Deus vivo. Por isso que ele falou, quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Ou seja, um Deus que age, um Deus que se move, um Deus que atua, um Deus que faz. Ele sabia disso. Então aquele gigante não era nada para ele. Enquanto todo mundo estava lá, sabe por quê, irmãos? Saul, nos tempos de Saul, a Bíblia diz ali, nós vamos ler daqui a pouco, que nos dias de Saul não se fez valer da arca. Quando você não tem um entendimento, ouça isso, irmãos, isso é muito sério. Você tem uma arma na sua mão, amém? Se você não souber fazer uso dela, você pode se prejudicar. E você pode prejudicar outros também. Porque a Bíblia diz que a palavra, ela é como uma espada de 2 gumes. E a gente pensa que uma espada de 2 gumes é você olhar o fio da espada para frente e tem corte em cima e embaixo. Não é, não. É também. Mas a espada de 2 gumes é aquela que você segura no meio dela e ela tem lâmina para trás e ela tem lâmina para frente. Porque os guerreiros da época que lutavam, eles estavam com ela aqui. Então, essa espada era tanto para defender, para ele se defender, atacar, ou melhor dizendo, quem vinha pela frente, como quem vinha por trás. Então, ele fazia assim, ó. Só que quando ele levava, se ele não tivesse entendimento do manejo, ele trazia sobre ele. Ele sempre feria e morria. Entendeu? Então, nos tempos de Saul, ele não tinha entendimento, porque a arca havia sido perdida. Quem perdeu a arca para os filisteus? Os filhos de Eli, Ofni e Finéias. O que eles queriam, o que eles faziam, era se envolver com as mulheres do templo, faziam tudo o que era errado. Quando foi um dia, teve uma guerra sem entendimento da arca. Eles levaram a arca para a guerra. Morreram, perderam a arca, morreu o pai, profeta gordo, sem visão, sem revelação. Sabe por quê, irmãos? Porque a arca, ela foi feita para você invocar o Senhor ali na tampa, no propiciatório, aquela tampa. Então ali se invocava e a glória de Deus se manifestava ali. E eles não tinham intimidade com a arca. Como é que eles vão fazer uso de uma arma que eles não conhecem? Morreram. Morreram. Então nós temos que ter um entendimento daquilo que nós temos nas nossas mãos. E Davi sabia muito bem como fazer, apesar dele estar num caminho de aprendizado. Então quando ele foi para pegar aquele gigante, para ele foi fichinha, para ele, isso daí não é nada não. Não é nada. Só que o que mais destaca em Davi era a intimidade dele com Deus. Era a vida dele com Deus. Era o relacionamento dele com a palavra. Não era porque Davi era bonitinho. Então a harpa de Davi expressava somente quem Davi era no espírito dele. Então quando você profetiza, quando você pega esse microfone aqui ou aquele instrumento ali, tem que sair profecia da sua boca. Tem que sair algo com entendimento. Porque esse deslocamento no mundo espiritual vai empurrando para longe o príncipe da potestade do ar. Vai levando, vai empurrando. A adoração profética, irmãos, ela é igual uma patrola que sai limpando tudo. E Davi tinha muito bem esse entendimento, tanto é quando ele chegou lá, frame, pá. Eu costumo dizer assim, expulsava um demônio em dó maior. Entendeu? Como você está entendendo? Outra coisa interessante, quando Davi assumiu, e agora nós vamos lá para 1 Crônicas. Capítulo 13, que eu falei, ou 16. Capítulo 13. Consultou Davi os capitães de 1.000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e os sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. O que que está acontecendo aqui, irmãos? Davi, ele percebeu que ele não tinha arca nos dias dele, que a arca havia se perdido. Aí Davi então começa uma empreitada para trazer a arca de volta, porque Davi sabia da importância da arca. Só que não adianta, deixa eu falar algo para você. Sozinho, repita comigo assim, sozinho, eu não vou trazer a arca. Sozinho você não vai trazer a arca. Porque às vezes nós temos a mania de centralizarmos as coisas em nós. Ou não? Às vezes nós queremos fazer a coisa sozinho. Não, eu tive uma excelente ideia, aí você quer fazer tudo sozinho para você levar o mérito para você. E não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus nós funcionamos como um corpo. Então Davi poderia ter muito bem ter agido: não, gente, é o seguinte, ó, corre lá e pega a arca. Não. O que que Davi fez? Ele foi consultar. Ele reuniu. E ele diz assim: tornemos. Davi não disse assim: eu vou trazer a arca. Não. Davi disse assim: tornemos. Ei, olha aqui. Tornemos a trazer a arca. Vira para o seu irmão e diz: irmão, vira para o seu irmão e fala assim: vamos trazer a arca. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Aí Davi então começa uma empreitada aqui. Olha o que que ele faz: reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Seor do Egito até a entrada de Hamate, para trazer a arca de Deus de Kiriate-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Kiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir a arca de Deus, diante do qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbalos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu-os a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Deixa eu falar algo aqui para você. Toda a intenção de Davi em trazer a arca foi toda muito correta. Davi preparou tudo. Aí eu vou perguntar para você, dentro do que nós acabamos de ler aqui: quando a arca estava vindo, teve dança? Teve música? Teve instrumento tocando? Teve grito de alarido? Teve povo pulando? Mas teve morte. Por que que teve morte? Porque a forma de conduzir a arca foi de uma forma equivocada. Então, o que às vezes aparenta ser algo bom, o fim é morte. E hoje que nós temos visto muito, é muita festa, muita dança, muito grito, muito pulo, muito oba-oba e muita morte. Sabe por quê? Porque a arca está sendo transportada da forma incorreta. E a Bíblia diz que Davi se angustiou muito por causa disso. Então a arca, ela entrou, em vez de entrar em Jerusalém, a arca foi para a casa de Obed-Edom. Era uma casa que ficava às margens. Enquanto a arca estava na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que Davi se angustiou muito. Olha o que diz o texto. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Está no versículo 11. Pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Davi era persistente, irmão. Davi queria. Ele sabia da importância. Então Davi foi consultar. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Ora, se na primeira vez aqui que Davi tentava trazer a arca morreu gente, e a arca vai para a casa de Obed-Edom, o que que era para ter acontecido lá? Porque Obed-Edom, quem que era Obed-Edom? Segundo estudiosos, o nome Obed quer dizer servo. Edom, alguns estudiosos dizem que quer dizer adorador. Então, isso significa que Obed era um servo adorador. Então, se a arca vai para a casa de um adorador, aí de repente Davi, mas não morre ninguém lá, só prospera. Aí o recado chega para Davi: Davi, a casa de Obed-Edom está prosperando. Eu digo: epa, peraí, o que está acontecendo? Aí Davi então vai consultar, para ver o que ele tinha feito de errado, o que tinha acontecido de errado. Olha aqui o que aconteceu. Então, versículo 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Então, capítulo 14. Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, madeira de cedro e pedreiros e carpinteiros para edificar uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Tem algumas vitórias. Agora aqui no capítulo 15, Davi faz casa para ele, e aí Davi começa a ter um entendimento de como trazer a arca. Olha aqui no versículo 2 de 15, diz assim: então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Aí Davi então reuniu Davi os filhos de Arão, os levitas, e sai reunindo todo mundo. No versículo 12 ele diz assim, no versículo 11 diz assim: chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatai, os levitas Uriel, Isaías, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab. Ele diz: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. A primeira vez que Davi tentou trazer a arca para Jerusalém, não acontece algo que acontece aqui. Eu não vejo Davi dizendo assim: santificai-vos. Mas aqui ele fala. A primeira vez que Davi, com a sua boa intenção em trazer, porque a intenção, irmão, nem sempre a nossa boa intenção, a questão não está na nossa boa intenção, a questão está como nós vamos fazer. Nós vamos confiar no nosso próprio entendimento ou nós vamos buscar um entendimento em Deus para fazermos? E buscar um entendimento em Deus fala de uma vida de relacionamento com Ele. Como eu vou ter um entendimento daquilo que Ele quer que eu faça se eu não tiver um relacionamento íntimo com Ele? Amém? Então Davi fala agora, santificai-vos. Por que que ele falou santificai-vos? Sabe por quê, irmãos? Porque onde tem pecado tem morte. E Davi não queria mais que ninguém morresse. E ele diz assim: vós sois os cabeças de família e tal, e pois visto que não levaste, no versículo 13, na primeira vez o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Olha só, tem uma ordenança aí, irmão, tem uma direção de como fazer. Não se faz a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito. Trazer a arca nos ombros fala de responsabilidade. Qual o seu nível de responsabilidade na obra de Deus, na casa de Deus? Você tem sido responsável com aquilo que colocaram dentro de você, ou com o encargo que você tem, por menor que seja? E aí então no versículo 14, santificaram-se pois os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. E aí então no versículo 26, no versículo 25, foram Davi e os anciãos de Israel, os capitães de milhares, para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-Edom, tendo Deus ajudado os levitas. Olha aqui o que aconteceu agora. Irmãos, quando você tenta fazer algo desconectado de Deus, é como se o Espírito Santo ficasse assim olhando para você. Eu quero ver até onde esse caboclo vai. Sabe o que aconteceu aqui? Tendo Deus ajudado. Sabe, ele se envolve. Ele se envolve com aquilo. Tendo Deus ajudado. Olha o que aconteceu aqui. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança ao som de clarins e trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Capítulo 16. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, e a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, e tal, tal, tal. Foi aqui que Deus deu um salmo para Davi, irmãos. Tremendo. Em um outro texto na Bíblia, diz que quando eles estavam trazendo a arca, agora da forma correta, no ombro, a Bíblia diz que eles davam 6 passos. 6 passos. No 7º passo, eles paravam e sacrificavam. E aí depois eles retomavam. A casa de Obed-Edom até o lugar onde a arca ficou, gira em torno, parece que mais ou menos de uns 20, 22 quilômetros. Então, para eles colocarem a arca e ir andando da outra forma como foi, chegavam rápido. Agora pensa que eles davam 6 passos, paravam, sacrificavam. Sacrifício fala de quê, irmãos? De adoração. E aí, eles retomavam. Quanto tempo eles levaram para chegar com essa arca em Jerusalém? Só que quando chegou lá, em Jerusalém, Davi pensou assim: quando nós parávamos e sacrificávamos, era bom. Então isso não pode parar. Porque o sacrifício de Davi era um sacrifício de louvor, de adoração. Por isso que dentro da tenda de Davi não tinha holocausto, não se matava. No tabernáculo de Moisés tinha. No tabernáculo de Moisés, a arca ficava de trás do véu. De Davi não, ficava no centro da tenda. E aí então, foi aí que Davi instituiu a adoração 24 horas. Os turnos de adoração. As famílias começaram a vir a adorar. Só que tinha um detalhe, irmãos. Deixa eu dizer algo para vocês. A arca, ela ficou no alto. No alto. E toda Jerusalém ouvia. Só tinha um detalhe. Nenhum deles eram vistos. Se você quisesse se envolver com ele, você tinha que subir e ir lá para a tenda. Ou seja, o que você faz para o Senhor, você não precisa ser visto. O problema nosso é que nós queremos aparecer. Deixa eu falar algo para você. Você não precisa ser visto. Você só precisa ser ouvido. O que é que está acontecendo hoje? É que muitos estão querendo mostrar os seus talentos. Ah, porque o meu ministério, não porque o meu CD, não porque o meu seminário, não porque a minha igreja, não porque a minha denominação, não porque o meu. Irmãos, ou nós vivemos uma verdade, ou nós vamos continuar sendo hipócritas o resto da nossa vida. Porque nós vamos abrir a boca para cantar assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas o meu, ué, é dele, é por ele e é para ele ou não é? Então, irmãos, você não precisa ser visto. Você só precisa ser ouvido. Ou seja, você não precisa aparecer. Então nós temos que parar de cantar: que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Irmão, você vai ficar um mês sem subir ali. O quê? Eu vou sair dessa igreja. Não, o Vi ficou louco, tá maluco. Ele não sabe da minha importância aqui em cima. Irmão, para com isso. Você não vai impressionar Deus com o seu talento. Se você acha que você vai impressionar Deus com seu talento, com a sua performance, você está redondamente enganado ou quadradamente enganado. Porque tudo que é perfeito, tudo que tem de perfeito está no céu. Nós temos que buscar é lá e trazer para a terra. A verdadeira música, a verdadeira adoração, o perfeito louvor, a fonte, é aquilo que Jesus falou para aquela mulher samaritana em João capítulo 4. Estava lá aquela mulher e Jesus puxa um assunto com ela. E aí aquela mulher disse para Jesus assim: Senhor, vocês dizem que em Jerusalém. Eu aprendi que é no monte. Aí Jesus falou, mulher, a hora vem e já chegou. Ou seja, ei, acorda. Nem no monte, nem em Jerusalém. Deus está buscando, procurando verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em... Porque Deus é... E importa que seus adoradores... Olha o que a Bíblia fala aqui, que Deus, ele é... Como foi que Deus te fez? A imagem e a semelhança dele, espírito. Para refletir quem ele é. Então, quando Jesus fala para aquela mulher de uma adoração em espírito e em verdade, espírito porque Deus é... E quem é a verdade? Quem é a verdade, irmão? A verdade, Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é a verdade? É Cristo. E quem é Jesus? É a palavra. Então, quando ele está dizendo assim, em espírito e em verdade... A sua adoração, irmão, ela tem que trazer Cristo à existência. A verdade, através da nossa adoração, ela tem que vir. Ela tem que trazer uma consequência nesse mundo natural. Por isso que Jesus está falando para aquela mulher... Que os verdadeiros adoradores, olha, não é no monte, não é em Jerusalém, não é lá. Falando que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Deus está procurando. Quem procura é porque perdeu. Então, a adoração profética, irmãos, é nada mais, nada menos... Eu comi isso aqui, ó. E ao abrir da minha boca, sem interferir da minha emoção, como diz aquela canção do Simeon. Entendeu? E aí de dentro, meu irmão, vai começar a jorrar vida. Sabe por quê? Porque a fonte está aqui dentro. Aí Jesus pede para aquela mulher, o que foi Jesus pediu para aquela mulher? Dá-me de... Dá-me de beber. Foi quando começou esse diálogo. Como tu, sendo judeu e tal, tal, tal, e etc e tal. O poço é fundo, és tu maior que nosso pai Jacó, porque Jesus ofereceu uma água para aquela mulher. Água viva. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher, dizendo assim, mulher, sai do natural. Você está falando de um poço de Jacó. Eu estou falando de uma fonte que não se esgota. Aquela mulher está olhando a superfície, Jesus está dizendo, mergulha. Você precisa mergulhar. A fonte, onde é que está a nascente? Está na superfície? Não, a superfície, a água que está na superfície, é apenas uma consequência do que vem da nascente. Jesus está dizendo para aquela mulher, vai na fonte, mulher. Porque se você beber, você nunca mais vai ter sede. Mas do seu interior fluirão o quê? Do seu interior... Do seu interior, o que é que tem dentro de você? Uma fonte que jorra. Aí nós cantamos que as minhas fontes estão nele. Aí nós não temos tempo com a palavra, nós não adoramos. Eu não estou falando da coisa coletiva, irmãos, eu estou falando do seu tempo com ele. Eu estou falando do seu lugar secreto de adoração. Você está entendendo? Onde você pega os seus 5 pães e 2 peixes e diz aqui assim, Senhor, eu não tenho como alimentar essa multidão. Mas tem 5 pães e 2 peixes, tem ali um menino, aí Jesus traz. Você tem 5 pães e 2 peixes? Pode trazer. Por menor que seja, irmãos, aquilo que você sabe fazer, se você colocar nas mãos dele, ele é perito. Em pegar isso que você tem e multiplicar e alimentar uma grande multidão, ainda vão sobrar 12 cestos. que vão alimentar mais ainda. Mas isso só acontece quando você resolve ir para a fonte verdadeira. E aqui está um grande exemplo disso. Então, mergulhe a água, vá até a fonte, se envolva com a palavra. Amém? Quando Deus deu para Moisés todo aquele modelo do tabernáculo, e aí então, o que aconteceu ali? Quando ele deu os ingredientes do incenso para ser queimado, tem três ingredientes ali, tem um galbano, astoraque e a ônica. A ônica, ela é um molusco. Ali, irmãos, tipologicamente falando, fala de três níveis de adoração. Adoração com quebrantamento, adoração, enfim. Só que a ônica, que é um dos ingredientes, ela é um molusco. O que é um molusco? O molusco é como se fosse uma conchinha ou... Só que ela é muito sensível. Ela é muito sensível. Dependendo da frequência sonora, da intensidade do som, esse som quebra a ônica, a casca da ônica. Ele quebra e esfacela ela. E quando ela é quebrada, ela exala um perfume adocicado. Aí eu vou perguntar algo para você nessa manhã. O teu som, levante sua mão assim, o teu som tem quebrado a ônica? Ou o teu som tem só entertido as pessoas? Amém? Como estão entendendo? Então, irmãos, essa voz que fez você se tornar uma alma vivente, uma alma que fala, que um dia se perdeu por causa do pecado, hoje ela está em você. Só que hoje o Espírito Santo está te dando um entendimento. Amém? Quantos recebem essa palavra? Eu tenho ido em vários lugares e tenho ministrado várias equipes e tal. E eu tenho percebido algo, irmãos. Deus está levantando um exército de verdadeiros adoradores. Quando João Batista, perguntaram para João Batista assim, quem ele era? Essa pergunta fizeram para Jesus também. Fizeram para João Batista e João é Elias, é não sei o que, é um dos profetas. Ele falou assim, não, eu sou uma voz. Eu sou uma voz. Que voz? Ele diz assim, eu sou a voz do que clama no deserto. Não era João Batista que clamava. Alguém clamava através dele. Eu sou a voz do que clama. Eu vim para preparar um caminho. Só o que vem após mim, ele é muito maior do que eu. E eu não sou digno nem de lhe desatar as sandálias dos pés. Mas eu sou o precursor, eu vim preparar um caminho para ele. O que aconteceu? Jesus veio ou não veio? E passou por esse caminho. Só que agora, irmão, deixa eu falar algo para você. Jesus precisa voltar. Ele vai voltar. E sobre vocês, sobre nós, tem uma responsabilidade. Que através da nossa adoração profética, nós vamos abrir caminho para ele voltar. Não, vocês não entenderam o privilégio disso, não. Deixa eu te falar uma coisa. Através da tua adoração, você vai abrir caminhos. Você abre caminhos para Jesus. Tanto ir, como voltar. Ir para onde? Para entrar nas nações. É por isso que a adoração profética, ela tem que causar algo no mundo espiritual. Quando nós fazemos a coisa com entendimento. Irmão, experimenta fazer algo. Por mais simples que você toque um violãozinho, às vezes você nem toca. Abre a sua Bíblia, num salmo, e fica ali. Como Davi fazia. Fica ali, deixa fluir, deixa vir de dentro. As maiores composições do Ministério Ouvir e Crer, quase que todas, eu posso contar para vocês assim no dedo, assim, sem medo de errar, melhor dizendo. Elas nasceram assim, ó. Elas não nasceram assim, não, vamos fazer uma música. Agora nós vamos fazer uma música que vai falar sobre vida no Espírito. Não, agora nós vamos falar uma música que fala e ele vem. Não, irmão. No ápice de um momento de intimidade com Deus, aí vinha. E ele vem saltando sobre os montes, ele vem. Eu lembro que em Brasília, nós estávamos em Brasília no seminário, e aí então o Degma começou a tocar, está ali, aí ele começou. Não existe um lugar, e todos nós já sabíamos, e tem coisa nova vindo aí. Melhor, posso dançar no meio do fogo. Irmãos, vinha assim, ó, descortinava assim, ó. Era uma atrás da outra. Eu me encontrei com Jesus. Essa música, sabe como ela veio? Quem conhece a história dessa música? Alguém conhece? O Degma fez um encontro lá em Montes Belos. Esse encontro é tremendo, né? E chegou na igreja, nós chegamos do encontro. E aí começou o momento do louvor, ele pegou. Eu me encontrei com isso, a luz venceu meu e me curou. Veio assim de uma vez, irmão. Esse negócio assim. Veio de uma vez. Outra vez, Deus deu para ele parte daquela música assim, que veio de uma ministração do pastor Heber. Que quando diz assim, tu és o rei do universo que se esvaziou. Deus já tinha dado pro Degma assim, Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Já estava ali. E o Heber estava pregando sobre, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí o Espírito Santo pegou o Degma, tu és o rei do universo. Como estão entendendo? E assim tantas outras canções, irmãos. Então, não tente fabricar nada. Unção não se fabrica. Ou você tem ou você não tem. Mas você tem. Amém? E ela só aumenta na sua vida de intimidade com Ele. Quantos querem uma vida de maior intimidade com Ele? Eu quero, irmãos. Eu quero experimentar coisas que eu ainda não experimentei nele. Na adoração. E eu vou encerrar lendo mais um texto. Abra a tua Bíblia em Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1. Versículo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós, primeiro, subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Quem o Senhor falou que ia subir para conquistar? Quem? O que significa o nome Judá? Quem sabe me dizer? Hã? Louvor. Então ele está dizendo assim, ó, o louvor vai subir para conquistar. Vou te dar duas armas aqui, irmãos. Judá vai subir para conquistar. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão. Olha, note alguma coisa aqui que Judá não foi sozinho, não. Judá falou assim, disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão. Quem sabe me dizer o significado do nome Simeão? Hein? Ouvido? De onde veio esse nome? Porque Lia, a mãe de Simeão, o Senhor ouviu a minha voz, a minha oração, o meu clamor. Por isso ele colocou o nome de Simeão. Então, Judá quer dizer louvor, Simeão quer dizer ouvido. Então, nós temos aqui duas armas. O louvor, a adoração e a intercessão. Então, Judá diz assim, eu não vou sozinho. Simeão, vamos comigo. Simeão, na hora. Olha aqui o que ele diz. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte e pelejemos contra os cananeus e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Então é assim, ó. Irmão, vem cá. Você vai comigo? Eu vou com você. E juntos nós vamos conquistar. Eu te ajudo na tua herança e você ajuda na minha herança. Quantos estão entendendo? O que que Davi fez quando ele percebeu que a arca nos dias de Saul não se fez valer dela? Ele tocou uma trombeta, ele reuniu. Uma das coisas, irmãs, irmãos, importantíssimas no nosso meio aqui chama-se unidade. Se você não tem unidade com seu irmão, vai ser um puxa para lá, um puxa para cá, um puxa para ali, um puxa para colá, e vocês não vão chegar em lugar nenhum. Então Judá fala assim: eu vou, mas Simeão, você vai comigo? Vamos. Olha, você vai me ajudar a conquistar, só que eu vou te ajudar a conquistar também. Amém? Quantos estão entendendo? E aí ele diz assim, ó: subiu Judá, no versículo 4, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os fariseus, e feriram-lhe em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adonibezeque e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. Adonibezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adonibezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém e morreu ali. Um rei que tirou a capacidade de um guerreiro, de um rei, de manusear a espada. Porque ele tirou o polegar. E tirou a capacidade daqueles reis de caminhar de uma forma equilibrada. É isso que o diabo faz hoje. Só que Judá, o louvor, e Simeão, a intercessão, foram lá. E eles levaram Adonibezeque para Jerusalém. Toda vez que você ouvir Jerusalém na Bíblia, lembre-se de algo. Jerusalém, lugar de adoração. E foi lá que esse rei morreu. No lugar de adoração. Levaram e ele morreu. Amém? Quantos estão entendendo? Então nós temos duas armas aqui poderosíssimas, irmãos. A adoração e a intercessão. Amém? Vamos ficar de pé? Alencar, você pode tocar um pouquinho lá? Não, você não vai tocar. Você vai profetizar com seu instrumento. Quantos recebem essa palavra nessa manhã, irmãos? A vida de vocês, a partir de hoje, não vai ser mais a mesma. Não que vocês não tenham algo, não, vocês têm algo. Apenas Deus está acrescentando um entendimento mais no ministério de vocês, amém? Então lembre-se, quando você abrir a boca, lembre-se de algo. Você é um profeta. Você é uma profeta. E toda palavra que sair dessa fonte, aí, ela vai causar um estrago no mundo espiritual, irmãos. Ela vai causar um negócio esquisito. E deixa eu falar algo para vocês. O diabo vai ter que fugir de você. E não vai aguentar ficar perto de você. Amém? Fecha teus olhos.